Quem foi que desceu lá do céu? Somente por amor ao pecador. Quem foi que morreu lá na cruz e deu a vida para nos salvar? Jamais eu vi amor tão grande, amor assim como esse eu nunca vi. E é por isso que eu amo meu Jesus, perdoou os meus pecados castigados lá na cruz. Nasceu de Deus e da raiz de Jessé, o seu nome é Jesus. É Jesus de Nazaré. O mundo precisa saber o sacrifício que ele fez por nós. Estava perdido e agora fui achado. Eu sou feliz, minha vida mudou. Jamais vi amor tão grande, amor assim como esse eu nunca vi. E é por isso que eu amo meu Jesus, perdoou os meus pecados castigados lá na cruz. Nasceu de Deus e da raiz de Jessé, o seu nome é Jesus. É Jesus de Nazaré. Nasceu de Deus e da raiz de Jessé, o seu nome é Jesus. É Jesus de Nazaré.